paz. Com uma arma na mão, vou cantar pro meu povo, vestir meu bolso então. Meus escrúpulos estão numa conta bancária, para abastecer minha alma mercenária. Falar bem das mulheres e catá-las como vacas. Vou ser consciente, pular e empurrar. Vou ser agressivo, causar polêmica. Vou me titular, original, me divertir com os meus pagafaus. Vou pôr uma máscara, subir nos palcos, me vestir de hipocrisia, relatar os fatos. Na verdade eu não ligo pra porra nenhuma. Consciente, ideologia, eu quero que se foda. O rap só é bom, se me der dinheiro eu não sou o último e nem o primeiro. Sou estrela sem brilho, sem luz própria. Já não quis do nada, sou apenas cópia. Real pra mim é o que enche meu bolso. O que é bom no futuro, sem medir esforço. Posso ser qualquer coisa, só não sou otário. Na ideologia, rap, o meu estilo é mercenário. Pisarei em todos que se foda, faço o que quiser. Me vendo eu compro quantos puder. Não importa se o que eu faço é bom. O cara da rádio toca o meu som. Ele apenas pensa como eu. Ele investe no dele, eu faturo o meu. Serei mutado com a Manion. Mestre da adaptação, moda foda, dá dinheiro eu ponho na mão. Copiarei os americanos como sempre sonhei. 90% pra mim, 10% pro meu DJ. Cara de mal é indispensável. Se for preciso eu mudo, serei amável. A galera da rua gosta de palavrão. Por isso no refrão eu falarei então. Da fome, da seca, discriminação. Governo, senado e oposição. Branco ou preto, o dinheiro é o mesmo. Suborno é crime, mas eu não tenho medo. Concordo, discordo, faço tudo ao contrário. Sou o verme dos vermes, sou o mercenário. Você vai pagar um pau, vai querer ser igual do dono da gravadora. Eu sou um puxa-saco, enquanto disco verde por ele sou bem tratado. Vou explorar, sem dó, meu aliado de meu braço direito, vou chamá-lo. Falarei sobre a vida nas palestras, apenas para promover vantagem extra. Vou desmentir aquilo que eu disse um dia na tela da TV, quero ser notícia. Xingarei a todos os policiais, se eu for preso melhor, um envolve a mais. Serei primeira página em todos os jornais. No meu som xingarei grupos inimigos. Pois isso dá dinheiro nos Estados Unidos. Vou apelar pras paixões populares. Ser contra o alcoolismo e viver nos bares. As drogas, é claro, não podem faltar. Sou viciado, mas digo sempre que sou contra. Lamento a miséria e a fome. Mas só depois do almoço, quando saio do restaurante. Cansei de ser fiel às minhas origens. Dinheiro vale mais que minha dignidade. Tudo tem um preço e um sucesso. É caro, me vendo pra poder comprar. Porque sou mercenário.